Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, a cura da sogra de Pedro. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 14 a 17, segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 34, e Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 40. Saindo Jesus da sinagoga, encaminhou-se diretamente para a casa de Pedro, em companhia de Tiago e João. E como a sogra de Pedro estivesse de cama com febre, logo lhe falaram a respeito dela. E Jesus, inclinando-se sobre a doente, tocou-lhe a mão e a febre a deixou imediatamente. Levantando-se a enferma, pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, trouxeram a Jesus grande número de endemoninhados, dos quais expulsava os maus espíritos com a força da sua palavra, bem como curava os enfermos, pondo-lhes as mãos sobre a cabeça. E como de muitos saíam demônios, bradando: Tu és o Filho de Deus! Jesus os repreendia e não lhes permitia que falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Cumpria-se assim o que dissera o profeta Isaías: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A primeira coisa que nós vemos aqui nesta passagem do Evangelho de Jesus, Evangelho unificado, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aqui estão passagens de Mateus, Marcos e Lucas, é que o apóstolo Pedro era casado. E com a passagem, a volta de Jesus ao mundo espiritual, depois da crucificação, ele passou 40 dias com seus discípulos, seus apóstolos. Depois foi elevado aos céus. Você se lembra dessa passagem emocionante? Jesus voltando ao mundo espiritual. Dois anjos se apresentam àqueles 500 galileus embasbacados e lhes dizem: Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir ao alto, da mesma forma voltará a vós. Bom, vocês sabem que Jesus determinou então a Pedro que apacentasse as ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Foi o que o Pedro fez. E dirigiu ali a igreja de Jerusalém, bem que viajou, e ficava Tiago. E Pedro era casado. Prova que Jesus não tinha nada contra quem é casado, nem contra quem é solteiro. Muita gente prefere ficar só para poder servir melhor ao Cristo. Outros vêm com a missão de casarem-se para servir ao Mestre. Não podemos colocar nada nem ninguém acima dele e de sua obra. Porque assim realmente estaremos amando as criaturas humanas. Porque estaremos cuidando do interesse daquele que ama-nos muito mais que qualquer criatura na Terra. Basta ver que Jesus criou este planeta para que nele nós pudéssemos habitar e aqui evoluir. Ninguém nos ama mais que Jesus, e amor com amor se paga. Se soubermos amar o nosso Mestre, saberemos amar as criaturas. Saberemos amar os próximos e até os distantes. Porque precisamos seguir um modelo, precisamos ter um padrão. E o padrão de amor é Jesus. Mas amor baseado na verdade e na justiça, não pieguice. Não sentimento doentio. Desvio do amor verdadeiro. Porque é com amor que se constrói os mundos. É com amor que se mantém as famílias. Eu falei amor, não falei complacência com o mal. Amar é muitas vezes dizer não. Você está vendo que a criatura vai dar-se mal? Vai concordar com o mal da criatura? Não, mas eu a amo, eu o amo. Não, você tem que dizer não, não vá por aí. Você vai dar-se mal. Você vai destruir-se. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, é verdadeiro suicídio. Não fuja ao seu compromisso com o Cristo de Deus. Ainda há tempo, mas não se esqueça, os tempos chegaram. Então Jesus saiu da sinagoga e foi diretamente para a casa de Pedro, em companhia de Tiago e João. A sogra de Pedro estava de cama, com febre. Logo, lhe falaram a respeito dela. Jesus, ela está doente, mestre. O divino médico, então, inclinando-se sobre a enferma, tocou-lhe a mão e a febre a deixou imediatamente. E de tal forma que ela se levantou e logo pôs-se a servi-los, uma boa dona de casa. Essa história de dizer que feliz era Adão, porque não teve sogra, é gaiatice, mas não é verdade, não. Há sogras excelentes. Há sogras até maiores que as próprias mães. Isso também acontece. As mães são a sustentação da família, são a sustentação das nações. E a família é a base das nações. A mulher é que está na base de todas as realizações profundas. Aquilo que se eterniza está na mulher. Vejam que por isso Deus escolheu a mulher para dar à luz e não a nós os homens. Dignificar a mulher dignifica o homem também. Dignificar o homem dignifica a mulher. Um completa o outro. E vejam que Jesus tocou na enferma e ela curou-se imediatamente, a ponto de se colocar logo no serviço da casa. E ele disse que nós poderíamos fazer o mesmo. Não podemos brincar com isso. Quando? Quando ele disse aos seus discípulos que eles não deviam se espantar com os milagres que ele realizava, com a forma que ele falava, arrastando as multidões, porque eles também fariam a mesma coisa e mais ainda. Porque ele voltaria ao Pai. Os discípulos e apóstolos continuariam na terra. Por gerações e gerações e gerações. Se você respeita Jesus, você pode fazer a mesma coisa. não somente colocar a sua mão sobre a cabeça de um doente, mas de uma organização doente, de um órgão social doente, de um núcleo, de um posto, de uma instituição qualquer. Colocando a sua mão, quer dizer, a sua decisão de construir e trabalhar, você estará curando, também realizando um milagre. Curar não é apenas tirar a doença do corpo físico, mas também das organizações. Um bom administrador é um médico. Um pregador integrado na verdade e no amor de Deus é um médico. E é um médium também. Um bom administrador também é um médium. Que a nossa inspiração vem do mundo espiritual. Aliás, eu gostaria que os jovens da religião de Deus, de todas as idades, debatessem bastante também a epístola constitucional do terceiro milênio. Aquilo nasceu do meu coração numa hora de grande amor por todos que vieram a São Paulo e enfrentaram um frio tremendo, mas participaram do congresso da mocidade legionária, da pré-mocidade e dos soldadinhos de Deus. Ora, Jesus realizou um milagre. Ao pôr do sol, o que aconteceu? Trouxeram-lhe grande número de endemoniados, dos quais expulsava os maus espíritos com a força da sua palavra, bem como curava os enfermos, pondo as mãos sobre cada um deles. Os irmãos espíritas fazem isso, os irmãos pentecostais, os cristãos do Novo Mandamento. Seguidores da religião de Deus, sim, usar as mãos para boas coisas, para curar. Não curar somente a enfermidade do corpo, mas da alma, de organizações inteiras, reformado o homem. Reformadas estão todas as condições de vivência humana. A sociedade se reforma. Isso é bobagem, utopia? Então por que que o mundo está indo tão mal? Porque os que dizem que isso é bobagem vão aplicar os seus modos materialistas e dá no que dá. Fim dos tempos. O tumor vai ser cortado. Só teme o apocalipse quem tiver culpa no cartório, hein? O evangelho também só é cansativo para quem tem a mente frugal. E como de muitos saíam demônios bradando: tu és o Filho de Deus, Jesus os repreendia e não lhes permitia que falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Vejam, e eram obsessores, quer dizer, não queriam mudar. Às vezes você livra determinadas criaturas de certos acompanhamentos espirituais péssimos, e elas se acostumaram tanto àquela companhia deletéria que atraem aquela companhia de novo. Como certos doentes, depois de muitos anos de doença, parece que se acostumam ao estado enfermiço e são curados e ficam atraindo sobre si de novo a doença. Ficam falando nela, presos a ela. É uma coisa curiosa. Por isso Jesus alertava quando expulsava demônios, isto é, maus espíritos, espíritos atrasados, ignorantes. Porque o demônio são os espíritos ignorantes, atrasados. Não existe na criação divina nenhum ser fadado à danação eterna. Então Deus seria pior que nós, que quando a pessoa mostra o desejo de corrigir-se, logo estendemos as mãos. Alguns falam contra a reencarnação. A reencarnação está mostrando que Deus não perdoa as criaturas, tem que pagar. E o inferno? Que você paga sempre e não fica quitado. A reencarnação é a doutrina mais fraterna. Bem que verdadeira, é verdadeira. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido desde Moisés, mas continuavam demônios. Natura não faz esse salto. Natureza não dá salto, bem que há certas passagens da evolução terrestre, da sociedade, períodos cíclicos em que o professor sofrimento se apresenta e é apressada a evolução das criaturas. Cumpria-se assim o que dissera o profeta Isaías. Ele mesmo, e sabemos que o profeta se refere a Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nós entendemos porque Jesus diz que o seu jugo é suave e o fardo é leve. Ah, sim. O congresso na mocidade, que resultou nesse livrinho do Bolso de Cima que eu escrevi, ele ocorreu no dia 16 de julho de 1988. O mais jovem dos jovens legionários, não julgando suficiente a realização do grandiosíssimo 13º Congresso da Mocidade da Religião de Deus e dos Soldadinhos de Deus, presenteou-nos na segunda-feira imediata, dia 18, com circular que constitui inesquecível documento para a evolução espiritual da humanidade neste histórico final de ciclo apocalíptico, a ponto de comover profundamente muitas almas. E vai por aí, é uma porção de irmãos falando, dizendo a bondade que está nas suas almas. Muito obrigado. O Evangelho de Jesus, nosso Senhor, é mensagem eterna. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Graças a Deus, porque Jesus é Deus em nós.